Salve, salve, Davi Black, bota fé na sua ideia, irmão. Bota a voz da verdade, sincera solução. Sou Jamaica, alquimista dos agudos e graves. O gol tem que ser feito, nunca bati na trave. Tá lá no filó, no ouvido bônus. Minha palavra é como uma flecha, nunca volta ao dono. Subono, propina, que revela a retina. Testemunha ocular, sobreviver ensina. Meticuloso com orgulho, a flor da pele. Sabedoria elevada, o que eu falo se escreve. Não sou vidente, sai da frente. O crime é o crime, mas um maluco chapa quente. Credo na crença de que Deus existe, deixando muito seguidor do diabo triste. Mas tô em cima, seguindo a rima. Nascido no HPAP, centro de Taguatinga. Alucinado, despreocupado. Chocolate, meu DJ Harada. Ocupado, três mosqueteiros que nunca te deixam só. DJ Jamaica dos males, o pior. Salve, salve. Estilo ladrão, tomando de assalto. Rima nervosa, jogando cambura pro alto. Ignorância não, medir a febre pra quê? Bota uma fé, bandido não pague pra ver. Aí fulano, eu tô na área, na humildade, sinceridade. Aí tenho capacidade, força de vontade, autovalorização. Sempre na paz, na disposição. Nunca matei ninguém, não quero desandar. Minha família e crença em primeiro lugar. Eu sou mais um que tá tentando a sorte. Deus ilumina, me deixa mais forte. A rua me ensinou a respeitar, saber chegar e sair de qualquer lugar. Considerando os malucão que são lado a lado, mandando ideia naqueles do lado errado. É por aí, na fé, assim mesmo. Davi Black, daquele jeito. Quem é de rocha, sinceramente eu não sei. Seja malandro e desconfie também. Bem informado, eu sempre tô ligado na moral a mil grau. Sem pagar pau, sei que não sou santo, também pudera. Se fosse santo, não tava aqui na terra. Salve, Davi Black. Conheço um mano que com certeza te manda pro inferno aí por uma cerveja. Já ouvi mano que saiu do X, mudou de vida e hoje tá feliz. Tem mano de B.O. que não faz palhaçada, considerado Robin Hood da quebrada. Outros malucos quando saem de condicional, pagam comédia, acabam mal. Voltam pro crime, tirar de quem tá sem. Roubar de pobre aí, não vem que não tem. Isso é coisa de safado, deixando a desejar. Malandro na real, não dá mole pro azar. Pena que o mundão tá cheio de otários, querendo atrasar o meu itinerário. Tipo zóio gordo, ri só pela frente. A inveja é a arma dos incompetentes. Cagueta que é mato, não se cria, vai vendo. Morre cedo, eu tô sabendo. Contra você, já fui vacinado. Seu veneno não me afeta, estou imunizado. Malicioso, quem não seria? Tanta maldade no ar, hipocrisia. Se eu vacilar, o mundo acaba pra mim. Ando sozinho, prefiro assim. Curtindo o som pesado ali na praça. Para os parceiros, sinal de fumaça. Black, bota fé na sua ideia, irmão. Black, black, black, black.